Yeah.

trazer para o freixo de novo um passarinho. Eu hei de trazer para o freixo de novo um passarinho. Vai tu, ao freixo fazer o ninho. Vai tu, ao freixo fazer o ninho. Eu hei de trazer para o freixo de novo um passarinho. Eu hei de trazer para o freixo de novo um passarinho. Vai tu, ao freixo fazer o ninho. Vai tu, ao freixo fazer o ninho. Canal 2 da Antena. Bonito, é muito interessante viver toda a vida sendo tua amante. Bonito, seria pior.